lenha do seu fogão vem de onde? Vem da natureza. O trigo que faz teu pão vem da natureza. A luz do teu lampião, viu? Vem da natureza. A água que molha o chão, viu? Vem da natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Um pedaço do céu ficou aqui. Beija-flor fez morada no jardim. Temos água da fonte pra beber. De manhã tem café com aipim. No roçado tem milho pra colher. Na moeda tem cana pra tirar. A doçura que faz a rapadura. E a pinga que abre o paladar. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a isa do que? Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. A lenha do seu fogão vem de onde? Vem da natureza. O trigo que faz teu pão vem da natureza. A luz do teu lampião viu. A água que molha o chão, viu? Vem da natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. E quem sabe o que é bom não sai daqui. Meu amor, chega mais, vou te contar. Do meu sonho maior eu desisti. Na cidade não dá pra se morar. Mas escurece o céu de anil. Tem favela pra tudo que é lugar. Desemprego causando a violência. E o verde perdendo o seu lugar. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Vou dizer. Não desmate o nosso chão, porque ele é nossa riqueza, olha aí. Salve a natureza, amor. Salve a natureza, amor. Vi comício, ouvi promessa, mas eu não senti firmeza, olha aí. Salve a natureza.